dizia o filósofo, educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos é a base. Que adianta corpo forte se a sua mente é fraca? É a base, é o suporte, é a educação que emplaca, não empaca. Quem tem educação de fato, a luz não será opaca se nela investir em alto. O governo investe pouco, diz querer dar uma pausa e acabar com a violência, tráfico e poluição. Mas o preço das consequências supera os gastos com a causa. Pois esquece que os males vêm da falta de educação e impressiona. Pois não se pressiona, só se opressiona. O professor medieval no atual ainda vem à tona. Dá o diploma, dá humildade pra ele se ligar. Quem não senta pra aprender não se levanta pra ensinar. Educação com consistência, empírica e com potência, que abranja toda a ciência e a todos com eficiência. 400 anos atrás já falavam dessa urgência, e o século 21 ainda sofre essas carências. Mas salva a inteligência daqueles batalhadores. Evolução que ocorreu devem ser aos pensadores Comênios, Vygotsky, Pestalozzi, Montessori, Paulo Freire, Rousseau, Dewey, Ovid e de Crowley. Ainda sou criança e sei que logo cresço. Então guarde na lembrança, educação se traz do berço. Por isso não me iluda, ela é a base de criança sem estudo, igual rap sem conteúdo. Ainda sou criança e sei que logo cresço. Então guarde na lembrança, educação se traz do berço. Por isso não me iluda, ela é a base de tudo. Criança sem estudo, igual rap sem conteúdo. Sou professor, sou pedagogo, porém não sou demagogo. Quem educa é a escola e não Xuxa na Rede Globo. Pois com a decoreba o aluno pouco aprende. Transforma em ameba, educação se torna ausente. Infelizmente o lúdico em desuso se encontra. Retortas não confrontam, leva a matéria pronto. Professor que deveria acusar a discussão é o primeiro. Apodar os alunos questionador, envergonhando o coitado que lhe pede explicação, esquecendo o birraborismo com seus rolos compressores. Senhores do saber se julgam sempre erroneamente. A teoria de Piaget tão esquecida atualmente. Descrente, pra gente educação está sem rumo. Necessita de um prumo que é relevante para aluno. Nascer novo Rubens Alves, e os erros estão à fonte. Que toda escola no Brasil seja a escola da ponte. Que nossos governantes estejam nessa luta. Eu não sou Isami Tiba, mas sei quem ama educar. Que nossos educadores sejam tão valorizados. Mais importante que o salário seja os aprendizados. Seu professor é um sacrifício pelo qual eu faço justo. Maior de todo professor morreu pegado numa cruz. Jesus. Ainda sou criança e sei que logo cresço. Então guarde na lembrança, educação se traz do berço. Por isso não me iluda, ela é a base de tudo. Criança sem estudo, igual rap sem conteúdo. Ainda sou criança e sei que logo cresço. Então guarde na lembrança, educação se traz do berço. Por isso não me iluda, ela é a base de tudo. Criança sem estudo, igual rap sem conteúdo.